Hoje o tema da nossa palestra se chama Ser Feliz. Eu queria falar então que dia 6, né, semana que vem, vai ter então uma palestra com Isaías Claro, ali no Independente. Os ingressos são R$5. É um palestrante assim, bem renomado da área espiritismo, né? E já é a segunda ou terceira vez que ele está aqui na nossa cidade. Então, quem puder assistir, vão, que vale a pena. É uma palestra bem interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, ser feliz. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela e somente em uma única existência lhes é permitido atingir o mais alto grau das felicidades, iludem-se e enganam-se aqueles que os escutam, né? Essa pequena introdução, ela vem chamar a gente para aqueles que acham, né, que a gente tem tudo a viver e tudo a desfrutar e tudo a ser feliz nessa única passagem, né? Tem aqueles que creem no seu pensamento, na sua filosofia de vida, mas também tem aqueles que escutam, né, essa mensagem e às vezes seguem isso irracionalmente, sem pensar, sem discernimento. Então, para aqueles que pensam assim, ainda existem grandes oportunidades. E para aqueles que têm a certeza de que a lei da reencarnação, ela impera sobre cada um de nós, então às vezes pode levar uma vida mais regrada, com objetivos assim conquistáveis, atingíveis, né? Porque a gente às vezes levar uma vida desregrada, buscando os objetivos e a felicidade a qualquer custo, né? Então a gente tem muito tempo a ser feliz, e às vezes a gente quer a felicidade a todo custo, a todo momento, né? E às vezes numa hora que às vezes ela não é até bem-vinda, devido ao nosso grau de evolução, à nossa preparação para recebê-la. A felicidade plena e compensadora não é deste mundo. No entanto, germina e se desenvolve enquanto o espírito avança pela estrada reencarnatória, graças às ações desenvolvidas e ao comportamento mantido. Ou seja, por que ele fala que a felicidade plena e compensadora não é deste mundo, né? Porque a felicidade maior só se conquista com a evolução espiritual. Né? E o ser espiritual, ele não pertence a esse mundo, ele pertence ao plano espiritual. Então, conforme a nossa caminhada, a gente está aqui para crescer, para evoluir em todos os aspectos, até na felicidade, gradativamente, mas a felicidade plena, absoluta, a gente só vai conseguir através do crescimento espiritual, e não aqui, lá em cima, né? Então, às vezes, a gente dá tanta ênfase, tanta coisa para a nossa felicidade terrestre aqui, que a gente se ilude e às vezes não consegue conquistá-la, né? Porque a gente está muito envolvido aos bens materiais, à parte material. E com certeza não é ela que vai trazer. Todos buscam a felicidade, porém, por caminhos diferentes. Uns imaginam encontrá-la na posse material, porque supõem que com o dinheiro tudo se compra, inclusive a própria felicidade. Outros procuram encontrá-la nos prazeres materiais, nas diversões, nos passeios e assim por diante. Tudo isso que eu citei aqui trazem prazeres momentâneos. Então, assim, se a gente conquista uma casa, se a gente conquista um carro, se a gente conquista um emprego, seja lá o que a gente conquiste, né, através de luta, através de crescimento, isso faz bem para a gente deve ser sempre assim, sempre trabalhando para conquistar essas coisas, mas a gente percebe que isso traz uma satisfação muito momentânea. Após que a gente acaba de conquistar isso, parece que a coisa perdeu a graça, né? Parece que não tem mais sentido. E a gente aí passa a querer conquistar outra coisa e outra coisa e outra coisa, né? E a gente passa a nossa vida assim, querendo conquistar sempre novas coisas materiais. E por que não tem base? Porque a satisfação a gente busca na parte externa, né? E a gente só consegue ter satisfação plena quando a gente buscar a nossa conquista interior. E é fácil de ver isso. Pegue um presente qualquer e dê para uma criança. A gente age da mesma forma, embora a gente não repare, a criança tem uma felicidade naquela hora, e Deus o livre, parece que o mundo, né, vai se encher de alegria. Passou ali meio um dia que ela está brincando com aquilo lá, tudo já vira encosto, então aquilo não serve mais para ela. Ela já mudou o foco de atitude, né? Aquilo passa a não trazer mais felicidade para ela. E a gente é dessa forma, é como se a gente recebesse um presente, né? Lógico, traz aquela alegria momentânea, aquela satisfação, mas daqui a pouco a gente já está com a mente e o coração virado para outra coisa. A gente já deseja outra coisa. Então, na realidade, a busca da felicidade com vista para o plano material relacionamentos, trabalhos, status, né? Status é a posição do homem na sociedade. Bens nos causam uma felicidade aparente e temporária, que em pouco tempo se esvai, porque a confundimos com o bem-estar. Tudo isso que a gente conquista na nossa vida, que não está embasado diretamente na conquista, na reforma interior, conquista nossa, ela vai nos dar é bem-estar momentâneo. E ele se vai com pouco tempo que a gente acabou de conquistar, a gente já quer conquistar em outras coisas, em outras coisas, e assim a gente entra nesse ritmo frenético e esquece da parte que nos vai dar maior sustentação, com certeza, e segurança, que é o plano espiritual. Então, as conquistas materiais não dispõem do poder de fazer as criaturas felizes. Elas não nos deixam felizes, só nos causam bem-estar. Porém, podem diminuir-lhes a aflição, atender suas necessidades, diminuir amarguras, gerar bem-estar e conforto, né? É isso que essas conquistas que nos trazem felicidade aparente nos trazem na realidade. Pequenas satisfações em algumas coisas das quais a gente busca solucionar ou nos satisfazer. Tem aquele ditado que diz, né? Será que dinheiro traz felicidade? Será que não traz? A gente se pensa às vezes nisso, né? Vocês já repararam os artistas de televisão que são assim, estão sempre em foco aí? São pessoas que geram muitos recursos financeiros, né? Milhões até de reais no mês. Jogador de futebol, artista de teatro, de novela, de cinema, qualquer coisa. Né? E a gente vê que a vida deles está sempre em foco na mídia. Porque o cara largou de uma, pegou outra, porque está em depressão, porque está não sei o que, está não sei o que lá. A gente vê que isso é uma constância entre essas pessoas que estão em foco, né? Por que que é isso? Porque realmente o dinheiro, não, os bens materiais, não trazem felicidade alguma, só satisfação momentânea. Então, a partir daquilo que eles conquistam aquilo, daqui a pouco aquilo não vale mais, não dá mais prazer, né? Então, a gente repara, é simples. Então, a pergunta, será que dinheiro traz felicidade? A gente pode fazer uma comparação com tudo isso que a gente lê na mídia, nos jornais, nas revistas, que está acontecendo a todo momento. Isso aí é a melhor resposta que a gente pode ter para nós mesmos, como exemplo. Se eu estou bem financeiramente, se eu não estou, se eu estou com um relacionamento bom, se eu não estou, né? Porém, é uma atitude comportamental e interior, alcançada apenas pelo progresso espiritual de cada um. É tomarmos consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de atitudes vivenciadas ao longo do nosso caminho, pela posição evolutiva de cada um. Então, ou seja, não importa como eu esteja, quem eu esteja, né, assim, nessa reciprocidade diária, por exemplo, naquilo que a gente faz, seja no trabalho, em casa, eu vou estar sempre feliz, não importa quem eu seja, se eu seja rico, se eu seja pobre, que eu faça quem eu seja, né? Então, essa é a verdadeira felicidade. E a gente está sempre feliz e bem consigo mesmo. Então, pode e deve ser feliz em cada instante do dia, em cada atitude, pois tal conquista procede sempre do estado de espírito e não dos recursos materiais amealhados que podemos expor, né? Ou seja, todos esses recursos materiais que a gente tanto luta para conseguir, e eles fazem bem para a gente, nos trazem conforto, harmonia, prazer, um monte de coisa, mas são coisas passageiras, né? A gente tem que aprender a conviver com eles de uma forma não doentia, não obsessiva, só de passagem. Então, lógico, se eu posso morar numa casa boa, eu moro, se eu posso ter um carro bom, eu tenho, mas se eu não puder, eu vou ter coisas mais inferiores, porém que me trarão, trarão também bem-estar. E as coisas vão vindo conforme o tempo, conforme o nosso merecimento, conforme a lei do karma, ação e reação. Por aquilo que eu fiz no meu passado, estou colhendo hoje, assim, e assim a vida vai. Não adianta a gente querer conquistar as coisas, né? A força, por goela abaixo, por caminhos tortuosos, por caminhos que não levam a gente a nada, a gente vai quebrar a cara lá na frente. Vale mais a pena a gente seguir nossa jornada gradativamente, tranquila, porque a vida não se faz só nessa vida, né? Ela é eterna. Ser feliz é buscar as reformas íntimas através do conhecimento das verdadeiras leis de Deus, ou verdadeiro crescimento espiritual, para podermos praticar o amor ao próximo sem esperarmos nada em troca. A gente já ouviu várias... O que é ser feliz, o que não é? Uma vez eu ouvi uma frase de um cara, achei bem bacana. Ele disse que ele era casado, né? Você é feliz? Ele disse, eu sou porque consigo fazer minha esposa feliz. Esposa, ser feliz. Então vejam, né? Então como é que a gente consegue ser feliz? Também fazendo os outros serem felizes, é? Dar sem esperar nada em troca. Só que a gente tem que se preparar para viver essa felicidade, né? Ela não vem de uma hora para outra espontânea. A gente tem que ir se trabalhando, ir se conhecendo, conhecendo as leis de Deus para aceitar tudo que Ele coloca na nossa jornada. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir. Então a gente acaba querendo felicidade a qualquer custo, a qualquer maneira, né? Para seguir com esse assunto, então chamo o Ademir.